essa é pra você se lembrar que eu não fui embora. Colei, cheguei, agora é minha hora. Vai ser ruim de me botar pra fora. Eu vou brigar, vou xingar, ninguém me ignora. Ligar, aquele papo ainda não acabou. Te digo, foi apenas o começo que rolou. Pode parar de apontar pra mim, me acusar assim, que a paciência já passou do fim. E não tenho que me explicar, vai se ferrar. Tu sabe muito bem como viemos pra cá. Se lembra todo orgulhoso do passado. Cuidado, hoje você pode tá do lado errado. Quando quiser vir pra cima, pode tentar, que tu vai ver se eu não tenho as manhas de encarar. Esse fingimento de tá do meu lado acabou, deixando uns e outros desacreditados. Não vou parar de repetir, só pra te irritar. Pode me pedir, não tô nem aí, vou continuar. Tô no veneno agora cheio de remorso, pois isso aqui continua sendo nosso. Tô no veneno agora cheio de remorso, pois isso aqui continua sendo nosso. Tô no veneno agora cheio de remorso, pois isso aqui continua sendo nosso. Tô no veneno agora cheio de remorso, pois isso aqui continua sendo nosso. Tô no veneno agora cheio de remorso, pois isso aqui continua sendo nosso. Saí de Minas, onde é meu lugar. Já mando um alô pros mano lá de BH. No Brasil, toda essa raça tem moral. Distrito Federal, São Paulo capital. Fala do norte e do sul é compromisso. Rio de Janeiro também sabe muito bem disso. Pensa primeiro se quiser vir me tirar. Não tenho que aturar, juro que vou revidar. Me manda dar risada pra aparecer no escuro. Sou olho e dente que se vê. Mas de repente você pode não tá vendo nada, pois eu arranco os dois olhos dessa tua cara. Aí sim, preto de verdade irá conhecer. Se não gostou, é só pedir pra morrer. Não vai me ver, mas vai me ouvir gritar cheio de remorso, que isso aqui continua sendo nosso. Tô no veneno agora cheio de remorso, pois isso aqui continua sendo nosso. Tô no veneno agora cheio de remorso, pois isso aqui continua sendo nosso. Tô no veneno agora cheio de remorso, pois isso aqui continua sendo nosso. Tô no veneno agora cheio de remorso, pois isso aqui continua sendo nosso. Perseguição pra ferrar com a tua vida é a pior. Tudo pra fazer a criolada se sentir menor. Não sou intruso, não sou invasor. Cidadão brasileiro independente da cor. E é assim, quer que todo mundo bota fé em cima de mim. Já não cola, não sou nenhum Zé Mané. Eu sou do lado negro da sociedade, fruto da maldade de um bando de covarde. Hoje na linha de fogo o primeiro é você. Tudo que plantou de ruim agora vai colher. Sou mal criado, ignorante, arrogante. Me arrependo por não ter sido tudo isso antes. Nem duvida que é melhor se cuidar quando fica muito perto de mim. Vira, vira, virou, quem não viu, se fudeu, que perdeu, já passou, tá no fim. Pois a negrada anda cheia de remorso, pois isso aqui continua sendo nosso. Tô no veneno agora cheio de remorso, pois isso aqui continua sendo nosso. Tô no veneno agora cheio de remorso, pois isso aqui continua sendo nosso. Tô no veneno agora cheio de remorso, pois isso aqui continua sendo nosso. Tô no veneno agora cheio de remorso, pois isso aqui continua sendo nosso.